Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, queridão. Tudo bem? Já começamos aqui com o Helder Moreira. Vai lá, Fufunha. Antônio, com você. Oi, querido, tudo bem? O Helder já está? Já está na linha. Ah, perfeitaço, gente. Então, assim, ó, a gente vai conversar no primeiro bloco, então, com o grande Helder Moreira, é H-E-L-D-E-R Moreira, né? Mais conhecido como Elvis com H, tá? H-E-L-V-I-S. O que eu posso dizer? A questão de uns 10 anos, estava em Portugal com a minha família, a gente pegou um navio vindo para o Brasil e uma das atrações do navio era o Helder cantando. Eu reconheço que de início eu pensei, poxa, né, tem tanta pessoa que interpreta canções do Elvis. Fui até meio com má vontade, gente, não é puxação de saco. São separados em dois grupos, no caso, em alguns navios, né, que é muita gente. Então, no caso, o pessoal janta num horário e daí vai no show e depois troca. Pois eu não jantei aquele dia, porque depois de ver a performance, eu acabei preferindo passar fome no segundo horário e assistir de novo o show. O Helder é um impersonator, ou seja, uma pessoa que interpreta o Elvis com coração e alma, qualidade de voz excepcional. E eu posso dizer que é uma honra a gente poder conversar com ele, porque tem muita coisa para falar com o Helder Moreira. Então, parar de embromar aqui, mas eu posso dizer que nesses 10 anos, desde que eu vi o show, ele já foi entrevistado por vários dos maiores apresentadores de TV do Brasil, de talk shows e tudo mais. E então, tá na hora de conversar com a gente. Então, Helder, tudo bem? Prazer falar contigo, querido. Marcos, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês aí e junto aos ouvintes também da rádio, claro. Querido, um prazerzão mesmo falar, a gente colocou no início ali um pedacinho de um show teu, o pessoal que é mega fã de Elvis não vai saber a diferença, porque o time de voz é extremamente parecido e a gente tem muita coisa para falar, querido. Então, assim, vamos tentar, que a gente não é psiquiatra, tá? Que não é consultório, mas eu quero tentar entender a cuca do Helder Moreira. Vamos ver assim, como é que começou o Helder, como é que era o Helder Moreira criança e mais tarde jovem? Como é que era essa criança Helder Moreira? Muito bem, eu vou ter a oportunidade de estar falando aqui, eu tenho certeza que tem vários ouvintes aí jovens, né, que estão começando a carreira. Talvez isso os inspire, né? Eu comecei meu trabalho com muita seriedade, uma família muito simples mesmo. Musicalmente, meu pai tinha uma sanfona em casa, então eu aprendi a ouvir e conhecer música. Ele tocava sanfona, tocava violão, tocava flauta. Depois, que meu pai faleceu, que eu percebi que ele era um autodidata e tinha capacidade de aprender várias coisas ao mesmo tempo. E que cidade que foi isso, querido? Em São Paulo? Em qual cidade? Aqui em São Paulo. Na capital mesmo. Isso me incentivou muito a musicalidade, de tal forma que quando eu tomei mais idade, eu comecei a brincar com a voz, porque meu irmão, até certo ponto, ele comprou um disco do Elvis, mas eu não tinha ideia de quem era Elvis Presley na época. Havia algum tempo que o Elvis havia falecido, mas eu tinha uma ideia muito, muito simples, como a maioria eu tenho, de quem era, o que ele representava, qual foi a parte criativa dele, né? E aí eu percebi que ele não era um cantor popular, dos cantores que fazem sucesso com uma música. Ele mudou, na verdade, toda uma estrutura musical de uma época e mudou também, assim, o comportamento de uma época. Eu posso dizer que é um daqueles gênios que nasce de 100 em 100 anos, né? Perfeito. Isso não são palavras minhas, isso aí é uma palavra da crítica, né? Da grande crítica. E o que aconteceu é que eu comecei a ser chamado a fazer grandes eventos. Eu comecei a ser levado... querido, deixa eu te interromper um pouquinho, vamos por partes, só um pouquinho, tá? Porque eu quero, assim, saber de ti. Lembras quando é que escutaste a primeira vez Elvis, assim? Qual foi a canção? Ou se foi em filme? Vamos por partes, me diz. Não, havia uma banda, na empresa onde eu trabalhava, porque eu sou formado desenhista, projetista, trabalhei com máquina CNC, que é comando numérico, então a minha formação é técnica. Ok. E a partir daí eu comecei a brincar com os colegas, e os colegas tinham uma banda de garagem, e eu começava a balbuciar algumas notas ali, mas não fazia parte da banda. E eu ia olhar eles tocarem. Mas aí passou um rapaz uma vez lá e falou: nossa, a gente vai fazer um show numa escola, uma formatura, nós queremos que a sua banda vá tocar lá. Ah, mas traz o Elvis com vocês. Ele achando que eu fazia parte da banda, e tantas vezes que ele me via lá. E aí a banda falou que foi a primeira vez que eles saíram para tocar e ganhar dinheiro. Que ano que foi isso, querido? Foi. Que ano que foi isso? 1985, 86, por aí. Ah, tá. Mais ou menos. E aí o que acontece? Ele começaram a me chamar, e toda vez que chamavam, queria que eu fosse essa apresentação musical. Eu já tomei o cuidado na época de mudar o cabelo, mudei a coceleta a pedido do público, e eu vi que isso chamava a atenção das pessoas. E aí foram crescendo os convites. Tanto os eventos mais simples, como aniversários, casamentos, bodas, eventos de empresas, as coisas começaram a tomar volume, né? Eu vi que havia uma atração muito grande com relação a Elvis Presley. E aí eu comecei a pôr um pouco do meu jeito de ser. Como eu não tinha dinheiro na época, eu era um principiante, eu peguei e montei o meu Elvis do meu jeito. Eu ia na casa de fantasias, e eu, com a ajuda do meu irmão, que ajudou também a costurar até alguma coisa para mim na época, como cinto, essas coisas todas, né? E minha mãe junto. Eu pegava uma peça, por exemplo, que se assemelhasse ao Elvis, mas como não tinha uma roupa de Elvis no local, eu pegava uma parte dos ovos, por exemplo, uma coisa preta de seda, pegava uma roupa de mexicano, pegava uma parte de pirata, e eu montava aquele jeito lá. E eu percebi que a mãe costurava pra ti também ou não? Perdão? A tua mãe chegou a costurar a roupa pra ti ou não? Sim, me ajudando, sim. Eu que legal. Me ajudar no comecinho, né? Aquela coisa de ajudar o filho, né? Coitado, vou dar uma coisa pra ele. Que sensacional. E aí eu comecei a brincar, e eu comecei a perceber que as pessoas ficavam admiradas pela minha vestimenta, que não era do Elvis, mas também não era uma roupa comum, era uma roupa artística, diferenciada dos demais. E eu comecei a perceber que o diferencial faz a diferença, a grande diferença. E que eu sempre, para poder me pôr numa postura mais humilde, porque eu não era nenhum cantor formado, etc., mas graças a Deus abençoou que tinha boa voz, eu fui brincar com as pessoas enquanto eu cantava, para até mostrar que eu estava cantando ao vivo. E aí eu acabei também criando uma coisa mais interativa. Claro. De forma que eu fui ganhando público, espaço no mercado, até ser chamado para fazer grandes festas de grandes personalidades do meio artístico e do meio empresarial. Aí eu fui para as colônias judaicas, árabes, armênios, casamentos de grandes políticos, ministros da energia, por exemplo. Aí acabava saindo na revista Caras, na revista Quem, aquelas revistas de grande destaque na época, né? Revista Veja, tal. E acabei sendo envolvido por esse mundo totalmente diferente, no paralelo, enquanto eu trabalhava na empresa. Era uma empresa alemã, primeiro foi uma empresa americana, depois uma empresa alemã. E os amigos meus falavam: olha, você saiu na revista tal, me acordava. E quando eu falava para eles que eu fazia festas desse alto nível, eles achavam engraçado como que alguém poderia casar numa segunda-feira, por exemplo, né? Que a pessoa mais simples, ela casa numa sexta, casa num sábado, né? Casa num final de semana. E não numa segunda, numa terça, numa quarta-feira. Eu falei: olha, é um mundo totalmente diferente. E me diz uma coisa, Elder. Tem muita gente que tem, assim, um lado tímido, né? Tem muita gente que faz performance, que se apresenta, e é tímido. E essa pessoa, muitas vezes a pessoa, né, usa da timidez, assim, olhando, tipo assim, pro público, aquela massa, né, de pessoas, mas não interagindo especificamente, né, com cada uma. E, obviamente, no teu show, como tu mesmo citaste, eu presenciei isso, tu desce ali, interage com as pessoas. Tu, obviamente, não nasceste tímido, ou tu usa isso, na verdade, até para como é que pode batalhar contra uma timidez? Eu estou te perguntando isso porque tem muitas pessoas que se apresentam e reconhecem que são tímidas. Como é que é para lidar com isso, com gente que tu nunca viu e as pessoas saem do teu show achando quase como se fossem tuas amigas há tempos? É curioso. Quem me conheceu sabe disso. Eu sou era uma pessoa extremamente tímida da minha adolescência na minha maior idade. Assim, é mesmo? Até os meus 21 anos, 22, 23 anos de idade. Olha, super tímido. Tinha a ponto de não ter nem namorada na época. Nunca namorei na época, né? E assim, de tanta timidez que eu tinha, de vergonha. Porém, quando eu fui desenvolvendo essa necessidade de interagir com as pessoas, eu acabei criando aí um formato na roupagem e na abordagem também. E aí começaram a me chamar para os programas de televisão. Jô Soares, Ana Maria Braga, Serginho Grosma, Amaury Júnior, Faustão, Luciano Huck, Rony Von. Até para o Big Brother Brasil 10 eu acabei sendo convidado com a minha banda lá. Eu achava que era brincadeira, porque só ia para lá quem? Ivete Sangalo, Jota Quest, só grandes nomes. Não, o Boni quer que você faça aqui. E aí, eu também já tinha feito a festa do Boni, do pai, né? Não do Boninho, mas do pai, num bairro muito chique aqui de São Paulo. E eles que indicaram para fazer essa daí. Depois, em seguida, a Rede Globo me colocou também na FIFA FanFest durante os Jogos do Brasil. Também na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, com a minha banda. E nesse inteirinho, eu também fui chamado por um agente aqui no Brasil para fazer shows em navios americanos. E acabei fazendo vários shows americanos, acabei viajando até para fora em alguns eventos, México, Portugal, Espanha, Canadá, China, agora mais recentemente tivemos Havaí também. Então, onde você me encontrou lá foi um desses shows que eu fiz lá nos Estados Unidos. Que era diferente, quando eu cheguei lá, foi um acontecimento. Quando eu cheguei lá, nos primeiros momentos, a empresária, a pessoa que cuida do palco lá, ela não se ateve ao meu formato de show, não acreditando que eu fosse fazer um show diferente. Ela atuou até um pouco arrogante, dizendo assim, não precisa me dizer o que você precisa fazer, porque eu conheço todos os Elvis, eu trabalhei em Las Vegas 10 anos, eu conheço tudo, não precisa falar nada, ficamos quietos. E respeitando ela. Quando ela terminou o show e ela voltou ao palco comigo, ela pediu desculpas, porque ela não sabia que era assim. Eu faço um formato que lembra muito o Elvis. Eu mantenho a essência principal do Elvis, claro. Um visual que lembra muito o Elvis, porém na minha maneira de ser, com o meu jeito de ser. Ele é personalizado. Sim. E me diz uma coisa, querido. Tem vários tipos, né? Vários formatos de shows, né? Obviamente dependendo do público para quem vai se apresentar, ou do espaço onde vai se apresentar. Me fala assim, um pouquinho dos formatos, porque pro pessoal que não está sabendo, no caso tinha até coisas que eu não sabia da tua carreira, que além desse show com um formato assim, diríamos assim, Las Vegas, tem também shows mais pessoais, né, assim, que apresenta em casas, em aniversários, também tem até também as mestres cerimônias em casamentos e me fala um pouquinho disso e daqui a pouco a gente fala sobre o Elvis, no caso, como palestrante, o Elder com H, né, o Elvis com H, como palestrante motivacional, mas não fala sobre isso ainda. Vamos falar um pouquinho desses formatos diferentes de shows que tu tens, muitas vezes com backing vocals, com uma banda enorme. Fala um pouco disso, pode ser, querido? Muito bem. Eu tive a oportunidade de viajar várias partes do mundo e um dos locais que eu visitei por 3 vezes foi Las Vegas. Assistindo os vários shows, os grandes shows que aconteciam por lá, e eu peguei e falei, eu vou voltar para o Brasil, mas eu vou construir uma coisa que tem a minha cara, porque eu queria fugir do cover, da cópia do Elvis. O Elvis é imitável. Então eu falei, eu vou trazer aqui um formato que vai lembrar muito o Elvis, porque a fórmula é muito boa. Os ouvintes talvez não saibam, mas o Elvis está na revista Forbes como um dos artistas que mais vende no mundo. Ele movimenta milhões de dólares à volta do mundo, muito mais do que grandes artistas que estão vivos ainda hoje. O Elvis está lá. Entre os 10 maiores do mundo, ele está sempre o primeiro, segundo e terceiro lugar. A força do nome dele hoje, 41 anos passados a sua morte. Já não existe mais o produto. E ele continua movimentando milhões de dólares. E aí eu trouxe para cá um formato que é uma mistura entre Las Vegas, Hollywood e Broadway ao mesmo tempo. utilizando lá uma banda com 16 músicos, incluindo bailarinas e metais também, todos eles interativos, e todos sem fio, todos eles circulam no palco, interagem com o público, e há momentos em que nós descemos, a banda inteira, toda ela desce, até agora só está ficando baterista, precisa dar um jeito de tirar ele também, e desce no meio do público tocando ao vivo. É o que encanta o público, eles ficam assim admirados, começam a tirar fotos, e o que é muito bom, porque repercute nas redes sociais, é bom também, claro, para o clube, claro, ou para o teatro, onde estamos fazendo espetáculo musical. É um espetáculo musical que reúne 25 canções clássicas, rock, baladas, canções românticas. É um público dos 8 aos 80, então temos crianças e adultos também. Temos esses depoimentos, inclusive, no YouTube. É um show que interage com o público ali. O público pode brincar, pode subir no palco. Com uma outra vantagem, os músicos fazem cenas cenográficas. Como assim? Há algumas canções em que os músicos fazem cenas, como se fosse uma cena de um filme. Eles se vestem de cowboy, de revólver, de bang bang, aí eu vou cantando a canção, tem luta, tem tudo. Então tem toda uma interatividade teatral também. E nós temos surpresas, temos uma tela interativa que interage com o público. Há conversões de músicas, por exemplo, clássicos musicais de Elvis Presley, cantados em ritmo de salsa, de rumba, de mambo, de jazz, de soul music. Ela é uma releitura. A gente pega uma música de rock e transforma para outro ritmo. Ou então juntamos outros grandes nomes da música mundial, como Rolling Stones, Michael Jackson, James Brown, os próprios Beatles, Frank Sinatra. Então a gente pode pegar uma canção de Elvis Presley, como essa aqui, que foi no ritmo dos Rolling Stones, como se os Rolling Stones estivessem tocando essa canção. A música Little Less Conversation. Little Less Conversation, Little More Than Please. Dum dum dum dum dum. Always motivation is satisfaction in me. Dum dum dum dum dum. Come on, come on, Billie Jean. Come on, come on, Billie Jean. Don't progress in logically. Girls get to hear us in the regular. Hey! Dum dum dum. A moçada, caramba, tô ouvindo o Elvis e o Michael Jackson tocados ao mesmo tempo. Sincronizamos as duas músicas numa só, tocadas ao mesmo tempo. Não é medley, viu? Não é um medley. É duas músicas tocadas ao mesmo tempo. Dois clássicos tocados ao mesmo tempo numa música só. Essa foi a minha sacada. Perfeito. Por sinal, até na segunda, depois, que acabando a nossa entrevista aqui, sempre no segundo bloco, ou quer dizer, dependendo, né, do convidado, muitas vezes o convidado quer falar no primeiro bloco ou no segundo. Mas no caso, um dos nossos blocos, quando nós de entrevista, eu faço uma garimpagem musical. E tento fazer uma garimpagem que tenha a ver um pouco com o tema abordado pelo entrevistado. Então, obviamente, a gente vai tocar coisas, canções que tenham a ver com Elvis. E olha só como o mundo é pequeno. No bloco, eu vou tocar músicas dos anos 50, 60, 70 e 80. E a canção dos anos 60 vai ser interpretada, vai ser uma canção obscura de um cantor country chamado Mac Davis. E ele escreveu a canção Little Less Conversation. Para ver como são as coisas, né? O mundo é pequeno. Mas o assim, querido, eu queria ver contigo uma coisa que eu acho muito interessante, tá? Uhum. Que é, eu não sabia desse teu lado, né? Elder Moreira, ou Elvis com H, palestrante motivacional. Quando eu fiquei sabendo, alguns dias, logo antes de falar contigo, a primeira coisa que eu pensei foi bem assim, eu pensei, estranho, né? Mas o que tem uma coisa a ver com outra? E daqui a pouco eu comecei a pensar, peraí, mas ele, como ele é um estudioso do Elvis, da vida do Elvis, ele deve ter analisado como o carisma, como a forma de atuar, como a forma de se apresentar do Elvis, poderia ajudar as pessoas se formatadas para os negócios. Então, quer dizer, me diz se eu pirei muito com essa dedução minha, me fala como é que é o lado Elder palestrante motivacional, usando as técnicas, diríamos assim, do Elvis. Muito bem. Como eu tive uma educação muito grande dos meus pais, que sempre me colocaram na escola para desenvolver estudo e tudo mais, eu fui agregando conhecimento até que eu entrei numa empresa, a princípio era uma empresa alemã, americana, depois alemã. Eu tinha esse conhecimento e os shows foram acontecendo no paralelo. Como eu também fui educado para ter compromissos, eu consegui esse espaço pelos americanos, né, esse respeito por eles, para estar trabalhando num espaço em que estaria um cover americano. E até que um entrevistador de uma rádio, assim como você, me falou: olha, o pessoal não sabe desse conhecimento técnico, eles acham que você só cantava Elvis desde criança. É interessante você criar uma palestra. O nome dele é César Romão. E aí eu falei: olha, eu juntei a minha esposa, que tem formação em MBA, mais o conhecimento que eu tenho, porque eu sou um curioso com relação às informações técnicas digitais, inclusive também do mundo do subatômico, né? E eu falei assim: poxa, que interessante, eu posso agregar todo esse conhecimento e aplicar na palestra, buscando algumas informações do Elvis. Só que nós fizemos: pegamos os bastidores de informações do Elvis, como ele se inspirava, quais são os processos que ele utilizou para alcançar o sucesso. Aí criamos uma palestra com o tema Transforme os seus clientes em seus fãs, que tem uma ligação com tudo, com o empresarial também, né? Claro. E aí nós buscamos esse tema, e não é uma biografia musical do Elvis, como muita gente pode imaginar, não é uma biografia, não vou contar a história do Elvis ali, eu vou apresentar a vocês as competências principais que fizeram e que ainda fazem com que um nome, uma marca, uma empresa, um negócio continue ainda hoje movimentando milhões de dólares à volta do mundo, né? Uhum. E aí, como eu falei agora, a revista Fábio Alves é um dos primeiros, que mais vendem no mundo todo. E essa, nós incluímos ali as informações de PNL, programação linguística, técnicas de vendas, técnicas de abordagem. Na primeira parte da palestra, que tem uma duração de 1h20, mais ou menos, 1h30, mais ou menos, né? Eu estou de terno e gravata, eu estou como executivo de vendas, atendimento, prestação de serviço, todo preto. E aí eu faço um quick change, uma mágica diante dos olhos de todos vocês, em alguns segundos, na frente de todos, eu me transformo em terno prata. Para falar da mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de paradigmas, mudança diante da crise. E aí eu dou continuidade nessa parte de PNL e técnicas de vendas. É um treinamento que acontece a partir daí. Só que ela tem inserções de depoimentos, não de fãs, mas de profissionais, funcionários que trabalhavam diretamente com o Elvis Presley, e depoimentos do próprio Elvis, ele falando como ele transformava os seus clientes em seus fãs, em seus seguidores. Que isso é fidelizar. Nesse momento, já tem mais ou menos uns 30 minutos passados, eu agora de terno prata, desce uma imagem do próprio Elvis. Eu saio discretamente em questão de 2-3 minutos, eu volto agora vestido, trajado como o próprio Elvis, agora sim, cantando ao vivo uma canção do Simon Garfunkel, que é o que o Elvis também regravou, é mais ou menos assim: Oh, I can bridge over troubled water, I lay me down. Oh, I can bridge over troubled water, I lay me down. Aí o pessoal só descontrai, né, daquele sorriso, o pessoal já brinca, tal, e eu olho para mim mesmo, apontando para mim mesmo, para minha vestimenta, e falo assim: pessoal, esta é a proposta, a transformação, deixar de ser aquele vendedor, aquele atendente, aquele servidor ordinário, para se transformar naquele servidor, naquele vendedor extraordinário, capaz de dar um show no seu atendimento, capaz de dar um show na prestação de seus serviços, capaz de dar um show em vendas. Quais eram as ferramentas de Elvis Presley? A voz, o visual, a dança, a capacidade de inovar, de se reinventar. E aí nós entramos aí com 2 ou 3 canções ao vivo, porém cada canção ela entra como uma ferramenta de fixação. A gente sabe que brincando num ambiente gostoso, a gente aprende muito mais, mais rápido, absorve muito melhor com a música, a descontração. Porém, no momento que existem essas canções, existe também uma dinâmica, junto com o público que está assistindo, que sobe no palco e vai tentar lá fazer exatamente o que eu estou fazendo. Nesse exato momento, quando termina a música, eu começo a apontar tudo aquilo que aconteceu no palco, que tem a ver com o lado profissional de cada um deles. E aí vira uma festa, uma alegria, um momento descontraído e também de aprendizado. Que bacana, que bacana, legal tu ter cantado um trechinho de Bridge Over Troubled Water, porque eu não estou inventando aqui, mas eu ia até citar que foi um momento, eu me lembro assim, que foi super emocionante no show, quando eu ouvi, parecia alguma coisa até, eu não sou espírita, nada assim, não sou kardecista, mas parecia alguma coisa como se estivesse presenciando naquela hora no show, assim como se o Elvis tivesse baixado ali, sabe, alguma coisa quase paranormal. Mas me diz uma coisa, querido, assim, sensacional isso de estar usando isso também para como palestra motivacional, mas voltando ao Elvis em si, tá? Eu tive a honra de entrevistar pessoas que, por exemplo, escreveram biografias sobre os Beatles, até sobre Raul Seixas e tudo mais. E me interessa muito saber por que que uma pessoa, de tanta gente que teve sucesso e faleceu e acabou meio no ostracismo, acabou assim com a memória no ostracismo, assim, acabou esquecida, por que tu dirias, se puder resumir, assim, por que tu achas que o Elvis ele continua vendendo tanto? O que que o Elvis tinha de diferente de tanta gente afinada e que se movimenta bem no palco? Ou seja, por que que ele é um mito? Saberia dizer? É uma pergunta que demoraria uma extensão de tempo e você temos ali como mostrar uma avaliação que foi feita. Essa avaliação foi feita ainda nos anos 70, mas antes dele fazer aquele grande show Aloha from Hawaii, que foi posicionado via satélite para o mundo todo. Local que eu tive agora em agosto, eu tive o prazer, a honra de poder estar no Havaí agora em abril passado, e eu pude estar nesse mesmo local onde ele fez esse show. Inclusive nas várias praias dos filmes, né? E aí a gente pôde, estudando todo esse perfil, a gente captou ali informações importantes, por exemplo, de todos os artistas que existiam na época, grandes nomes, como os próprios Beatles, né? Os Rolling Stones, Michael Jackson, não Michael Jackson não, mas sim o Frank Sinatra, outros grandes nomes da época. Sim. O Elvis foi o único que abrangeu o maior número de pessoas no mundo todo. Eles fizeram um estudo qual era o artista mais carismático, que mais as pessoas comprariam discos dele. Então houve um estudo e o Elvis foi o que foi mais votado pela grande massa mundial. E aí sim, ele foi fazer esse show que foi televisionado via satélite para o mundo todo. Foi a primeira tecnologia simultaneamente televisionada para o mundo todo. Então o Elvis fez um lançamento de uma nova tecnologia, foi através desse show Aloha from Hawaii. Em virtude do seu carisma, da sua força e da sua musicalidade, porque com respeito a todos os outros cantores que eu adoro, que eu amo, que eu gosto muito, como os Beatles, os Rolling Stones e todos os outros mais, Elvis, ele foi muito versátil, muito eclético musicalmente. Ele cantou blues, baladas, country, Beatles, músicas gospel, músicas havaianas, músicas mexicanas, né? Até uma bossa nova do Luiz Bonfá, um cantor brasileiro, um compositor brasileiro. O Elvis gravou a canção Almost In Love. In Love, exatamente, eu adoro essa canção. Adoro essa canção, Almost In Love, do grande Luiz Bonfá. Tive até a honra de conhecer o filho dele até nos Estados Unidos. Uma bossa nova, né? Uma bossa nova brasileira. Porque tem uma canção até que ele canta no filme passado no México, aquele Bossa Nova Baby, mas que lá na verdade é uma rumba. E esse da Almost In Love, acho que é do filme Live a Little, Love a Little, é uma bossa nova mesmo. E é uma cena maravilhosa, tem no YouTube, até para quem quiser procurar. Pode colocar Elvis Presley, Almost In Love, uma canção lindíssima. Queria dizer uma coisa, como é que... assim, tu consegues imaginar o Elvis, muitos anos à frente, ainda sendo apreciado da forma como ele é? Olha, foi feito um estudo pela RCA, pesquisadores e também... Alô? De alguma maneira de conseguir materiais inéditos do Elvis ainda, porque de tempos em tempos eles trazem algum trecho de um filme que não foi mostrado, uma filmagem de um show que ficou guardado, uma canção que ficou guardada na RCA desde a época dos anos 50, lá guardada. Existe um material enorme em fotográfico e de filmagens. E segundo as informações, é que a RCA pretende vender Elvis com coisas inéditas, material inédito até o ano de 2050. Ah, é? Uau. O espólio dele é incrível, que o espólio dele parece que fatura mais hoje, né? O espólio dele faturou mais nos últimos, parece que 10 anos do que logo depois da morte dele. Ou seja, o que tem de modo geral, porque a tecnologia hoje nos favorece, né? Lembre-se que Elvis Presley, ele faleceu no ano de 77 e muita coisa estava sendo inovada na área de tecnologia. Sim, sim. E me diz uma coisa, querido. Dia que nós assim, matéria... bastante. Sim, sim. Em matéria, assim, de cinema, de Elvis, filmes, assim, né? Eu sei que ele estrelou, acho que 31 longas, trilhou filmes, né? Obviamente, o primeiro sendo Ama-me com Ternura, né, que é de 50, fez mais de 55, mas eu diria que de repente Seresteiro de Acapulco, Feitiço Havaiano, Viva Las Vegas e Minhas Três Noivas são os filmes dele que eu acho que mais reprisavam na sessão da tarde. Né? Tem o Faroeste que ele fez, o Faroeste violento, até meio estilo de são bang filmes bang. Que se tornaram até terapêuticos, segundo. Terapêuticos o quê? Alô? Bastante, né? Foi feito um estudo com alguns médicos em termos de terapia. São músicos, são suaves, não tem agressividade. Hoje em dia nós temos que escolher muito aquilo que os nossos filhos vão assistir. Então esses filmes têm uma proposta terapêutica. E falando para você, por exemplo, do filme que eu amo muito, Seresteiro de Acapulco, eu estive lá no México fazendo um show também, alguns anos atrás, lá no México. E eu fui até a mesma, lá quebrada, onde você vê o Elvis saltando de uma pedra. Eu fui até esse mesmo local, acabei por insistência da banda que estava lá, acabei cantando, estava com um grupo de amigos americanos, estavam lá, e acabei cantando nesse mesmo local. O curioso é que o Elvis não esteve presente lá. Não, o Elvis não esteve no local, várias pessoas de Hollywood estiveram lá, mas o Elvis mesmo não esteve. Mas foram tomadas, as tomadas foram feitas no local, mas depois foram inseridas no filme e fizeram, em Hollywood eles têm essa magia de criar uma ambientação própria. E é curioso que eu perguntei para isso daí, para um dos músicos do Elvis, eu tive a oportunidade de conhecer alguns dos músicos do Elvis pessoalmente, agora mais recentemente, inclusive a própria Priscilla Presley. E um dos músicos aí, como James Burton, eles estavam contando que o Elvis não esteve no local, né, contavam lá, eles que acompanharam a carreira dele também, que Elvis não esteve mesmo no local, mas que ele amava a música mexicana, ele gostava dessa versatilidade musical, da alegria, do colorido, né? Eu ouvi dizer que a razão até que ele não foi pro México foi por causa do chatão aquele do Coronel Parker. Coronel Parker disse que não deixava ele sair pra lugar, pra fora dos Estados Unidos. E daí, então, obviamente, filmaram as cenas em que ele aparece mesmo em estúdio, né? E depois uma equipe de segunda unidade fez aquelas cenas lá com o pessoal saltando. Eu também fui pra Acapulco, mas eu fui em 82. E é inacreditável como foi forte o filme, né, Seresteiro de Acapulco, no quesito de ajudar o turismo do México, né, quer dizer, o Elvis, além de tudo, foi agente de turismo sem saber. Sim, sim, você pode ver que as pessoas, Marco Antônio, ligam também, por exemplo, não foi só o México, não. Alô, é? Te ouvi... Alô? Alô, alô, alô, alô. Caiu? Tá me ouvindo? Aconteceu isso. Alô, tá aí? Eu estou. Alô? Tá me ouvindo? Ele está te ouvindo, Marco Antônio. Helder, continua aí, querido. Eu estava contando assim que não foi só o México, mas também o Havaí. O nome de Elvis Presley é muito ligado ao Havaí, como está ligado a Las Vegas. Né? Então você vê, esses locais tiveram uma ajuda turística muito grande, uma ligação muito forte com os Presley, porque as pessoas procuram quase que encontrar a atmosfera que tinha com a musicalidade do Elvis nesses mesmos locais, né, geográficos. Alô? Tá me ouvindo? Alô? Oi? Alô? Alô? Alô? Oi, tá me ouvindo? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô, Marcos. Oi, o que tá vendo? Meu telefone tem 5 horas. Faz 5 horas que eu comprei meu telefone. Tá ouvindo algum problema na conexão? O que não, tá vendo? Não, não. É a conexão de vocês e mim, né? É a conexão aí, Marco Antônio. O Eduardinho, o técnico, tá aqui. Aqui não tem absolutamente nada. Aqui tá perfeito. É aqui comigo ou com ele? Porque Eu creio que com os dois. Mas o Eduardo tá aqui. O telefone, como eu falei pra ti, eu comprei um aparelho novo, né? E nós gastamos um pouco mais, nós compramos uma mesa JBL. Tá, ele tá na linha ou ele caiu? Como é que é? Não sei, o Fufunha tá verificando. Vão ver aí, por favor. Qualquer coisa tem um celular também. Tá, vamos lá. Tá, obrigado. Oi, querido, desculpa, às vezes... Às vezes, como é que é? A conexão telefônica às vezes é complicado. Tá ao vivo ou não? Hã? Tá ao vivo? Tá, é ao vivo, por isso aí, Elber. Então, você estava falando de como ele, o Elvis também, por exemplo, no, com o filme Feitiço Havaiano, como ele ajudou o turismo, né? Muita gente começou, sim, descobriu o Havaí, sim, por causa dos filmes. O Havaí ficou muito ligado a Elvis Presley, o México ficou ligado a Elvis Presley, como também Las Vegas ficou ligado a Elvis Presley. Então, veja, e a presença, a força musical, o carisma é tão grande que as pessoas quase que levam para esse ambiente geográfico o trabalho, a obra artística daquele cantor. Olha que interessante. Perfeito. Querido, assim, ó, para a gente finalizar aqui, fala como é que as pessoas podem saber mais sobre o Elber, sobre o Elder Moreira, sobre o Elvis com H, né? H-E-L-V-I-S. Fala um pouquinho aí pra gente finalizar, dá o teu site, como é que as pessoas podem entrar em contato, como é que elas podem ver vídeos teus, fica à vontade aí. Muito obrigado, Marco. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. E, ao mesmo tempo, aqueles que quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nós viajamos o Brasil inteiro e fora do Brasil, das festas mais simples até as festas mais sofisticadas, assim como também shows para empresas e palestras motivacionais corporativas, treinamentos na área de vendas, né? São dois trabalhos diferentes. Você pode anotar aí, é o www, a letrinha H e o nome Elvis.com.br. Então é muito fácil, www.h, a letra H, né? Elvis.com.br. Ou então você pode me ligar também, falar comigo agora, o telefone de São Paulo é WhatsApp, tá? 011-975-354455. Vou repetir novamente, São Paulo, 011-975-354455. Tá, perfeito. Telefones estão no site também, no teu site oficial. De novo, gente, www.helvis.com.br. Elvis com H, gente. Então, isso. Querido, assim, ó, muito obrigado pelo teu tempo, tá? Eu sei que tá com a agenda lotadíssima com shows e tudo mais, e agradeço por ter falado com a gente aqui. Uma honra conversar contigo. Já fazia, acho que uns 10 anos que a gente não conversava, desde o navio lá. Então, assim, só posso desejar a melhor da sorte, tá? Eu quero agradecer, Marco Antônio, também avisar aqueles que querem assistir um show nosso aberto a público. É muito raro eu fazer um show aberto a público. Teremos agora no dia 3 de novembro, no dia 3 de novembro, das 4 da tarde até as 10 horas da noite, no Clube Armênio, aqui em São Paulo, um show aberto a público. Então, você que quer assistir um show nosso com banda, vem assistir, é um show aberto a público, é o único e último do ano. Nós não vamos fazer mais nenhum show. Durante o ano todo foi aberto só essa data, no dia 3 de novembro, aqui no Clube Armênio. Vou estar lá com a minha banda e tem outros artistas que vão estar presentes também. E vai ser o momento da gente se conhecer, bater um papo, conversar, tá? Se você quiser conhecer, querido, um pouco mais, tem mais informações sobre essa data, é só entrar no meu Facebook também, que é Elder Moreira. Elder é com a letra H, tá? H-E-L-D-E-R Moreira. Você entra lá no Facebook, manda seu recadinho e eu converso com você. Perfeitas, querido. Agradeço a Angélica por ter feito a intermediação do papo contigo, e uma honra, tá, querido? Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço, tá? Vamos continuar nos falando, querido. Tchau, querido, um abraço. Marco Antônio. Oi, queridão, valeu. Vamos lá pros anos 50? Vamos começar a garimpar, gente, então vamos lá, anos 50, por favor. And I looked out the door, I can tell that old milk cow, by the way she looked. Holy fellas, that don't move me. Let's get real, real gone for a change. Well, woke up this morning and I looked out the door, I can tell that old milk cow, I can tell the way she looked. Now if you see my milk cow, he needs a rock for home, home, home. Gone. Well, I tried to reach right. birthday, got your little prayer book, get out on your knees and pray for you gonna need. You're gonna need your loving daddy's help someday. And you're gonna be sorry for leaving me this way. Oh, let's milk it. Everything to get along with you. I'm gonna tell you what I'm gonna do. I'm gonna quit my crying. I'm gonna leave you alone. If you don't believe I'm leaving, you can count the days I'm gone. I'm gonna leave. You're gonna need your loving daddy help someday. And you're gonna be sorry for treating me this way. Antônio. Perfeito. Então, querida, a gente ouviu aí uma raridade, uma rara raridade, ser redundante aqui, uma canção de 54, o nome da canção é Milkau Blues Boogie. Obviamente era o Elvis cantando, né? A canção, como eu falei, de 54. A tradução seria mais ou menos como a balada da ordenhada. Tá falando em ordenhar a vaca, mas a gente sem malícia, tá, por favor, literalmente lá pro, né, ele é de, o Elvis, obviamente, de Tupelo, Mississippi, e uma área bem rural, então, basicamente, uma forma de se divertir enquanto tirando leite das vaquinhas ali, dos bovinos. Então, Milkau Blues Boogie de 54, foi, ele teve tem uma grande dificuldade eu achar essa canção, não só porque ela é rara, mas porque ele tem canções em cerca de 420 trilhas sonoras, o Elvis. E eu queria me certificar que fosse uma canção que não tivesse tocado em trilha, né? Então foi uma coisa bem difícil, porque ao contrário de algumas bandas, de alguns cantores que fazem sucesso com uma música ou com duas, e daí quando eles fazem parte das sonoras, é sempre a mesma canção, Elvis tem um mundo, um mundaréu de canções em trilhas, mas essa aí, Milkau Blues Boogie, não fez sucesso e não tocou em trilha. Uma das centenas de hits que ele teve, né, que também fazem parte de trilhas, por exemplo, é Let Me Be Your Teddy Bear. Pro João, que é um chato, já está esperando realmente eu traduzir, essa coisa está pedindo isso, ele fica rindo fundo, exatamente. Eu ia até falar, João, se eu me tirar, tu vai sair com a brincadeira, por favor, tá? Sabe que eu jogo super limpo, eu vou te falar uma coisa, o pessoal vai gostar, o pessoal que acompanha o programa vai gostar de saber também. Mas eu estava também estudando sobre a influência que ele teve em outros artistas, né? Uhum. E daí, obviamente, fico até quieto falar quem é que teve canção também que homenageava o Elvis, mas eu não quis tocar. Kate Bush, eu tô falando sério. Anteontem, eu pesquisando direto, né? E daqui a pouco assim, né? Porque, né, ele sabe, ele influenciou obviamente muita gente, né? Eu tenho aqui, coloquei aqui canções que citam o Elvis e tudo mais, mas não é que no meio da pesquisa tava lá, Kate Bush, eu, não. Não só não vou ouvir a canção, como não vou nem citar, mas a parte obviamente eu citei que eu sabia que ia se divertir as minhas coisas. Tá, querido? Te amo muito. Mas, eu também. Agora, voltando, a canção de mais um trechinho agora, que fez muito sucesso, que é de 56 para 57, é Let Me Be Your Teddy Bear, também conhecido como Teddy Bear. Ou seja, deixa eu ser o teu ursinho de pelúcia. Ai, né? Que coisa meiga. Vai, fofoia. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion. Ah, que coisa meiga. O Marco Antônio dorme abraçado com um ursinho. Pois Pois é, ele que tá pedindo, por favor, deixa o seu ursinho de pelúcia. De qualquer forma, essa canção aí tocou no filme Loving You, que no Brasil era A Mulher Que Eu Amo, que foi o segundo filme estrelado pelo Elvis. Foi um filme feito em, foi filmado em 56 e lançado em 57. Eu diria até que dos filmes do Elvis, provavelmente é o menos reprisado. Até um filme até bem interessante, ele estava assim bem cru ainda como ator, mas foi feito obviamente depois do primeiro filme dele, que é o Love Me Tender, né? Aquele western super emocionante, Ama-me com Ternura. Deu já traduzir a outra. Mas de qualquer forma, a gente ouviu então Let Me Be Your Teddy Bear. Deixa eu ter o seu ursinho de pelúcia. Vamos então, querido, por favor, para os anos 60? Vamos lá, Fofão. I want it when the lights are low. I want it just before you go. And I want it cause I love you so. I want a little bit of vanilla. Now put your arms around me. Pretend that we're lovey-dovey. And we'll kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. That's my honey love. I'm gonna get. With the morning sun, gonna get it. When the day is done, gonna get it. And have such fun. I'm gonna get a little vanilla. I'm gonna get a little vanilla. Now put your arms around me. That we're lucky dogs. And we'll kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. That's my honey love. I'm gonna get it. The morning sun. Gonna get it. When the day is done. I'm gonna get it. And have the fun. I'm gonna get a little honey love. Fala, honey. Pois é, essa canção Honey Love é tipo assim, é que honey em literalmente quer dizer mel, mas os americanos chamam, né, a pessoa que eles gostam, a pessoa querida, de honey. Então essa assim, é um amor de mel, ou assim, um amor amado, de, assim, um amor carinhoso. No caso, esse cantor Mac Davis, M-A-C apenas, e o sobrenome D-A-V-I-S, Mac Davis. Essa canção de 63, desconhecida, esse cantor foi um misto de é um cantor country e foi assim sex symbol nos anos 70 e 80. Não tinha supostamente nos Estados Unidos nenhum caminhoneiro que não quisesse matá-lo, porque as mulheres assim babavam por ele. Ele teve bastante sucesso no sul dos Estados Unidos, como eu falei, nos anos, principalmente nos anos 70. Nos anos 80, ele conseguiu ter um apelo crossover, ou seja, ele saiu do nicho de público country e acabou vendendo para muita gente, por exemplo, na Costa Leste, em áreas que o mercado considerava sofisticada demais pro meio country. Ele comentou, o nome dele de batismo Morris Davis, né, M-O-R-R-I-S, Morris. Ele nasceu em uma cidade chamada Lubbock, nasceu em 1942, ainda está vivo. Essa Lubbock ainda é uma das 5 maiores cidades produtoras de algodão do planeta. Ele falou que ele passou a adolescência curtindo rodeios, jogos de futebol americano e se envolvendo em brigas. Ele disse que na maioria das vezes ele levou a pior, principalmente quando depois ele decidiu ser pugilista profissional. Ele falou que graças a Deus ele não chegou à primeira divisão do esporte, senão ele estaria morto. Ele também quis ter uma banda de rock, mas essa não durou. E daí em 68, em 68 e 69, ele teve 4 canções compostas por ele que o Elvis gravou. Ele também foi empregado de uma cantora que eu e tu adoramos, da Nancy Sinatra. Sim. Pois é, tocou na banda dela até. E também teve canção dele, escrita por ele, que foi gravada por um cara que também adora, eu também adoro, o B.J. Thomas. Esse é fantástico. O Mac Davis, como ator, o papel dele mais famoso foi num filme que foi um fracasso de bateria, porque eu vi no cinema, no finado cinema Vitória aqui de Porto Alegre. Foi uma sequência daquele clássico Golpe de Messi, com o Paul Newman, originalmente, sim, e o Robert Redford. Pois é, quando fizeram o 2, nem o Paul Newman quis voltar e nem o Robert Redford. O papel que era no original do Robert Redford ficou com o Mac Davis. E daí, claro, o pessoal, né, não pagou. O filme até é bem interessante, só que para quem tá esperando uma sequência direta e vendo os caras se chamarem pelos mesmos nomes dos personagens e não tem Paul Newman, tá o Jack Gleason no lugar do Paul Newman e no lugar do Robert Redford tá o Mac Davis, ninguém, então o pessoal, assim, o filme foi um fracasso de bilheterias. No caso, ele também, o Mac Davis, pode ser ouvido nas trilhas sonoras de desenhos do desenho animado Johnny Bravo, também num filme chamado North Country, no Brasil era Terra Fria, é com a Charlize Theron, e no seriado, baseado naquele, num filme que fez bastante sucesso de público, no seriado Fargo. Então, acho que a gente pode... vamos tocar a sucessão dele da década de 70, pode ser? De 72? Girl, you're getting that look in your eyes, and it's starting to worry me. I ain't ready for no family ties. Nobody's gonna hurry me. Just keep it friendly, girl, 'cause I don't wanna leave. Don't start clinging to me, girl. Bom, essa é fantástica. Lindíssima, né? E o nome da canção é Baby Don't Get Hooked On Me. Traduzindo, tentar aqui para pegar no clima, né, porque não só o João, ele para ele não basta a tradução literal, o cara tem que meio que interpretar, né? Então, assim, basicamente ele está dizendo o seguinte, de forma educada, O Mac Davis, né, está dizendo assim, que ele quer, para não levar o cara a sério, ele não quer nada a sério, então ele está pedindo, por favor, para ela não ficar viciada nele. Ou seja, ele é um cafajeste do bem, entendeu, João? É um cara do bem, é um cara do bem. Parece comigo. Pois é, exatamente. Tem um pessoal aí que não tá nem aí. Porra, parece comigo, é um cara elegante. Tem gente como tu, né? É um cara elegante, fino. Exatamente, vou avisando. Lógico. Eu tô informando. Quer vai. Quer vai. Quer vai. Pega, mas não se apega. Exatamente. Pega, mas não se apega, não. Exatamente, vai. Por favor, ele tá pedindo, né? Ninguém é obrigado. Avisar, a gente avisa. Como é que é? Avisar, a gente avisa. Quer acreditar, exatamente. Tudo bem. Exatamente. Vamos então adentrar nos anos 70. Hesitate to Antônio? Pois é, a gente está nos anos 70, o nome desse grupo, Thin Lizzy, T-H-I-N, depois L-I-Z-Z-Y, Thin Lizzy, um grupo irlandês, o nome dessa canção, Do Anything You Want To, ou seja, faça o que você quiser, uma canção da virada de 78 para 79, eu até escolhi essa canção, não só porque ela é rara e o grupo é muito bom, mas ela no final, ela cita daí a morte que o Elvis faleceu. Então, um dos maiores êxitos desse grupo foi The Boys Are Back in Town, ou seja, a garotada, os rapazes estão de volta, que é uma canção de, na verdade, de 75 para 76. E o que, que eu posso dizer desse grupo, né? É uma banda de hard rock, um rock psicodélico, o João adora, uma bateria, né? Soul Music, o João ama também, e blues da Irlanda, né? O grupo começou em 69, dois dos integrantes sócios, assim, dos fundadores da banda, vou citar os dois aqui, né? No caso, o baterista, o nome é Brian Downey, nascido na Irlanda, e o baixista e o vocal principal, o Phil Lynott, que nasceu na Inglaterra, mas foi pequeno para a Irlanda e se considerava assim irlandês de coração. O Phil Lynott, no caso, faleceu aos 36 anos, em janeiro de 86, depois de anos lutando contra o vício da heroína. Uma tragédia. O baterista da Unina está vivo, está com 68 anos. O nome Thin Lizzy veio de um robô que era personagem de histórias em quadrinhos publicadas na Inglaterra. O Thin Lizzy pode ser ouvido nas trilhas sonoras de um filme assim, que fez muito sucesso de crítica, um filme com Daniel Day-Lewis e Peter Postlewaite. Era Em Nome do Pai, também em Bordello of Blood, Bordel de Sangue, Coração de Cavaleiro, na comédia Joe Sujo, e a música teve, que a gente vai ouvir agora, The Boys Are Back in Town, no caso, teve uma espécie de revival, assim, de renascimento, quando foi usada pelo Stallone no primeiro filme da saga Os Mercenários, aquele foi filmado em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, no Sal do Rio, que se passa uma republiqueta latino-americana fictícia. Então, e também nos Simpsons. Também eles tiveram canções. Vamos, por favor, para a canção do sucesso que eu inventei. Marco Antônio, o sotaque, hein? Essa canção fez muito sucesso, da Boys Are Back in Town, da virada de 75 para 76. Ela chegou no 8º lugar nas paradas de sucesso do Reino Unido e 12º dos Estados Unidos. Então, grande grupo, Thin Lizzy. Querido, vamos adentrar nos anos 80? Vamos, o nome desse grupo é o que eu vou fazer pra você. Vai lá, Fofolha. It was 1957, Elvis Presley came in the Spanish restaurant where Dora was working. Dora took the order, bust the plates, pour the coffee's a party aid. Colonel Tom paid the check and Elvis Presley left the tip. A brand new Cadillac and the gods I love, they were poor white trash. One was making, one painting, the other tipping waitresses Cadillac. 20 years later when Elvis died, she parked the Cadillac in the drive with plaster statues, lights and stands. She called her front yard Disneyland. She said he was just a poor man's son who never forgot where he come. Now that he's dead and gone, she shares her gift with everyone. And the gods I love, they were poor white trash. Making one payment, the other tipping waitress's Cadillac. The gods I love, they were poor white trash. turns his head around. The landlord had all he could stand. Better cash was close at hand. The land was in demand. Down the way they're selling German cars, British clothes to movie stars, and kick the Spanish out for good. Rejuvenate the neighborhood. I'm a laughing stock of all my friends. Relax, really old woman and a old get it back, could hardly raise the cash, if I sold my Cadillac. Even if I could do that, I'm the guns I love. Poor white trash, one was making money payment, the other tipping ways, this is Cadillac. The gods I love, hey. The poor white trash, making money gainer, tipping waitress is Cadillac. É, Marco Antônio, a banda tem o nome do que eu vou fazer pra você, viu? Ó, gente, essa banda aí se chama Wall of Voodoo, mural ou muro de voodoo. Não sei porquê, mas mas pra variar a cutucada sempre. Gente, então nos anos 80, esse grupo aí que parecia, eu acho, parecia um pouquinho assim, pior, mas parece, na minha opinião, a sonoridade lembra um pouco o Talking Heads. Só que um Talking Heads meio piorado, eles não tiveram obviamente tanto sucesso com o Talking Heads, mas tiveram alguns sucessos, uns cerca de 2 ou 3. No caso, essa canção é uma raridade, o nome é Elvis Bought Dora a Cadillac, ou seja, Elvis deu de presente para Dora um Cadillac. Né? O Elvis era meio, não sei se é folclore, dizem que não, né? Mas supostamente quando o Elvis ficava brabo com alguém, diz que às vezes ele ficava indignado com alguns músicos ou técnicos da entourage dele, né, e diz que mandava o cara embora, daqui a pouco ele se arrependia, o cara acordava no dia seguinte, na frente de casa estava um Cadillac com um laço, né, de fita, de presente, era a forma dele de pedir desculpas. No caso, então, essa canção aí, eles estão falando que o Elvis comprou pra Dora um Cadillac. Essa canção de 87 não fez sucesso, um hit da banda, né, hit não foi no Brasil, mas foi um pouco nos Estados Unidos, também fez um pouco de sucesso na Inglaterra e na Alemanha, é uma canção chamada Mexican Radio, ou seja, Rádio Mexicano, uma canção de 82, já vi um trechinho daqui a pouco, mas vou falar um pouco dessa banda. Essa banda, então, é uma banda de New Wave, com uma mistura de techno, né, um pop industrial, assim, e naquele grupo, assim, né, sobre aquele guarda-chuva, aquele grande grupo do post-punk de Los Angeles. Eram também grandes fãs do Ennio Morricone, né, das trilhas sonoras do Ennio, feitas para faroeste italianos, com clipe e isso e tudo mais, e gostavam do Elvis. Eles tentaram fazer uma mistureba aí e fizeram essa mistura que a gente ouviu. O grupo surgiu em 77 e foi até 88. Dá para dizer que os cabeças do grupo eram duas pessoas. O nome é Stan Rigway e o outro Mark Morland. Esse grupo pode ser ouvido nas trilhas sonoras de várias trilhas sonoras. Um dos filmes que eles fizeram, que conta com canção deles, apesar do nome Surf 2, não existe nenhum primeiro Surf. O nome era Surf 2, um filme terrível de adolescentes em praia, com o grande Eric Stoltz. Também eles estão no filme que eu adoro, Weird Science, no Brasil era Mulher Nota 1000, mudaram esse título ridículo para obviamente pegar carona no Mulher Nota 10, mas não é imitação de Mulher Nota 10. Num filme chamado Dudes, era com o John Cryer, o filme acho que no Brasil, acho que Sou em Vingança, numa sequência de filmes que tem um chamado Chud 2, C-H-U-D, né, Chud 2, A Cidade das Sombras, numa comédia dramática chamada Box of Moonlight, no Brasil era Caixa do Luar, com o grande John Turturro, no único filme dirigido pelo ator Nicolas Cage, que é o filme chamado Sony, S-O-N-N-Y, com James Franco, e é sobre um amante profissional, um prostituto, e também em Do It, Vem Cantar Comigo, com o Hugh Lewis, cantando com a Gwyneth Paltrow. O nome Mural de Voodoo, né, veio de uma brincadeira, sabe o quê? Porque eles eram fãs do grande produtor, a gente poderia falar deles, João, o Phil Spector. O Phil Spector, né, criou aquela, uma técnica, né, não estou falando por favor, gente, né, nada a ver com as psicopatias, cara, mas ele criou uma coisa chamada Wall of Sound, que era tipo a forma como ele gravava, e tinha, tipo assim, com a tecnologia da época, assim, supostamente estou ouvindo as gravações que o grande produtor, que o Spector fazia, conseguia sacar, pô, isso aí seria tipo assim, a marca de qualidade, o padrão de qualidade que o Spector era chamado Wall of Sound, ou seja, muro de som. E daí esse grupo tava, eles estavam querendo decidir um nome, né, quando eles não tinham ainda, eles pensaram, pô, a gente adora o Phil Spector, a gente nunca vai poder arcar com o Phil Spector como produtor. E o Phil Spector faz esse muro de som, quem sabe, então, vamos chamar de, um dos integrantes falou, muro de voodoo. E daí o Alvudo. E daí, pronto, né, estão mais para lá do que para cá, acharam uma ótima ideia. Como eu falei, o grupo é bastante popular na Alemanha, no Canadá, na Austrália, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Obviamente, em bolsões, assim, mais de faculdade, né, o que eu chamo de college radio, tocava muito nos anos 80. O líder do grupo, esse que eu falei, o Stan Rigway, ele até tentou carreira solo e acabou com uma canção, até na trilha sonora de um filme bastante cultuado no Brasil. Eu acho o filme meio exibicionista, mas é um filme assim, visualmente muito bonito, né, que é aquele Rumble Fish, no Brasil, você vai com a motocicleta. O Stan Rigway tem uma canção até na trilha do filme, e a trilha e seu score foi composto pelo baterista do The Police, né, o Stuart Copeland. Então, é isso aí. A gente pode ouvir então um pouquinho do hit deles, o Mexican Radio, mais, de 82. Mais uma informação que se acabou, você esqueceu de dar. O filme com o James Franco sobre um prostituto foi inspirado no Renzo Mora. Vamos lá, Fufuia. Por favor, gente, isso é mentira. Por favor. É verdade, é verdade. Antônio. Ah, então tá. Então a gente ouviu aí a canção Mexican Radio, um trecho dela, e o filme que o Nicolas Cage dirigiu, Sony, que é sobre um amante profissional. Gente, isso é calúnia, sacanagem do João. O Renzo, nosso querido amigo, ele é um cara do bem, um cara querido, um verdade, cara, acima de tudo, fiel à esposa. Então esses papos aí, quando vocês ouvirem na rádio, papo assim de gente fazendo gigoletagem, né, sendo gigolô em parques, ou então inaugurando boates, ou abrindo, tendo a chave de boate aqui, ali, esse tipo de coisa. Gente, isso é tudo calúnia, é um pessoal bastante invejoso. Bom, eu quero dizer, trabalha, mas os caras são sacanas. Eu quero dizer o seguinte aqui, o Renzo Mora já disse várias vezes que a Showtime o salvou da prostituição, só que tem uma coisa, o mesmo efeito que teve no Renzo Mora, não teve no Marco Antônio, que continua lá no La Barca explorando a prostituição, abrindo e fechando o puteiro. Vê se pode, gente, eu nunca fui no lugar, eu só li e fui lembrado da existência do lugar por causa do Renzo. Então, já que tu lembraste que foi o Renzo, né, que colocaste o Renzo na história, então foi o Renzo, além de tudo, inventa histórias e tu ainda, né, acredita nela. Gente, por favor, é tudo ficção mesmo, nem científica, é ficção das mais burras, mas tudo bem. Um grande abraço, tá? Beijo, até segunda, Marcão. Até mais. Tchau.